Agora vamos gravar, Charlie, que eu vou botar no meu Instagram isso daqui. Eu disse alô. Oi, amor. E terminou. O que houve, vida? E vacilou. E o quê? Sai da minha vida. Alô. Oi, amor. E terminou. O que houve, vida? Só vocês, só vocês. Tentei te ligar, você não me atendeu. Te chamei no dia. Queria te encontrar, tomar um açaí. Cê tava me traindo e eu aqui, sem querer acreditar. Na cena que eu olhei, ela com outro cara na cama e eu culpei. Sem querer acreditar, como é bom jogar dois. E eu disse: oi amor, o que houve? E o que, e o que? Sai da minha vida. Alô. Oi, amor. E terminou. O que houve, vida? E vacilou. Vai, vai. Sai da minha vida. Portal do Arrocha. Deu certo na produção, é a melhor do Brasil. Tem que respeitar a empresa. Levaram motos. Alô, Magno. Falha. Eu tentei te ligar, você não me atendeu. Te chamei no banheiro. Beijo. Queria te encontrar, tomar um açaí. Cê tava me traindo, sem querer acreditar. Ela com outro cara na cama que eu comprei. Sem querer acreditar, como ela me enganou. Eu só vi ligar pra ela, atende aí, bebê. Oi, amor. O que houve, vida? Sai da minha vida. Alô. Oi, amor. E vacilou. Sai da minha vida. Alô. Oi, amor. E terminou. O que houve, vida? E vacilou. Sai da minha vida. Alô. Oi, amor. E terminou. O que houve, vida? E vacilou. Bye, bye. Sai da minha vida. Hey. Essa é pra tocar no paredão. Tem que respeitar o meu Aracaju, meu filho.